Olá pessoal, sejam bem-vindos a Uma Toca do Tatu. Aqui é o espaço onde eu, Ju Browner, estou aqui com a Carol Costa. Olá pessoal. E o Ítalo Queiroz. Olá. E a gente vai trazer algumas coisas que a gente viu durante a semana, que a gente achou bacana, ou indicações, livros, filmes, séries, notícias que a gente quer debater, enfim, diversos assuntos que a gente acha que pode agregar alguma coisa tanto para vocês quanto para nós. Para começar, eu tenho uma indicação de um livro muito bacana que eu tô lendo, que chama Acima de Tudo, Amor. Na verdade, eu não terminei ainda esse livro, eu estou mais ou menos na metade. É meio que uma autobiografia do Henrique Prata, que é filho do Dr. Paulo Prata, que foram os fundadores do Hospital de Câncer de Barretos. E eles contam um pouco da trajetória, assim, como eles estruturaram o hospital e desde a fundação e todos os processos que eles passaram para montar. E o hospital hoje, ele é considerado o maior e melhor hospital no tratamento de oncologia e câncer da América Latina e atende 100% SUS. A premissa do hospital é tratar todos os pacientes com dignidade, né? Ter um atendimento excelente, mesmo sem a pessoa estar pagando nada por esse tratamento ou até a prevenção. E o que é legal, assim, o que me chamou bastante atenção no livro, eles sofreram muito para conseguir construir esse hospital e foi uma coisa muito altruísta, né? Então, assim, por isso que chama Acima de Tudo o Amor, porque o Henrique Prata e o Dr. Paulo Prata, eles, o sonho deles era conseguir dar esse tratamento para as pessoas que não tinham condições, porque muitas pessoas que têm câncer e que têm esse tipo de doença, assim, que não tem uma cura determinada. Quem não tem dinheiro para pagar um plano, sabe? Quem não tem condições de repente, viajar para ter um atendimento bom, acaba ficando à deriva, porque o tratamento do SUS, ele é precário, sabe? Às vezes, para marcar um exame, demora meses. E para uma pessoa que tem câncer, esses meses podem ser, assim, decisivo, né? Entre vida ou morte. E mostra bastante como eles tiveram muito amor pelas pessoas e pelo trabalho em si de construir isso, sabe? Então eu achei assim, muito legal. Eu sempre gostei de trabalho social, esse tipo de coisa. E me chamou bastante atenção esse livro. E ele mostra também, por um outro lado, quando uma pessoa tem um objetivo, sabe? Que ela tem meios de conseguir realizar. Então ele fala assim, como ele conseguiu alcançar vários artistas, Chitãozinho e Chororó, o Gugu, a Xuxa, para contribuírem com esse projeto, sabe? Então, às vezes, uma coisa que a gente acha que é um sonho, inatingível, alguma coisa assim, se você realmente acreditar, sabe, que você alcança. Então, por isso que eu achei bem bacana. Uma outra coisa que eu queria trazer aqui para vocês foi um artigo que eu li na revista Super Interessante, agora desse mês de junho, que ele chama Fugindo da Escola. E ele traz um pouco o assunto do que eles chamam de unschooling, que é basicamente pais que estão optando por tirar seus filhos da escola e trazer eles para o ensino domiciliar. Isso é bem comum, não bem comum, mas assim, mais popular nos Estados Unidos, em outros países do que aqui no Brasil. A maioria desses casos são pais que são pedagogos ou psicólogos e acabam optando por tirar seus filhos da escola por achar que a escola tem um ensino fraco e que as crianças sofrem muito com bullying, esse tipo de coisa. E assim, me chamou a atenção muito esse artigo. Tudo bem, vai ser um pouco, soar um pouco utópico o que eu vou falar, mas tudo bem, o ensino do Brasil é fraco. Mas será que a solução para isso é você tirar seu filho da escola ou a gente tentar lutar por uma educação melhor para o nosso país, sabe? É, realmente é uma questão bem polêmica, né? Porque a gente sabe que as escolas públicas, principalmente as escolas públicas aqui no Brasil, têm um ensino bem deficiente. Mas é complicado você tirar a criança, eu acho que o mais complicado é você tirar a criança do convívio social que ela tem na escola, né? Assim, é terrível, o bullying é uma questão que a gente tem debatido muito ultimamente, que o bullying pode prejudicar e traumatizar muito as crianças, mas assim, é a solução você tirar a criança da escola? E o bullying que ela vai sofrer fora da escola, pelos coleguinhas no prédio, por exemplo, ou no parquinho? E como é que ela vai aprender a lidar com isso se ela não tiver num ambiente em que ela que ela possa lidar com essas situações, né? Com certeza. O que eu acho estranho é que, será que o profissional de educação que a criança vai ter acesso na escola é melhor do que a pessoa que provavelmente vai ser o pai, a mãe ou alguém contratado que vai ensinar dentro de casa? Porque querendo ou não, mesmo que seja um péssimo profissional de escola pública, esse profissional ele passou pela faculdade, ele estudou, ele tem anos de experiência, ele sabe como transmitir o conhecimento. Talvez o pai e a mãe não sejam a melhor pessoa para tutoriar a criança durante o ensino, né? Eu sou filho de educadora, minha mãe é professora de história, e eu acredito que tudo que eu aprendi com ela foi complemento daquilo que eu tive na escola, né? Eu não vejo possibilidade de eu ter aprendido tudo que eu aprendi lá tendo ela como substituta a todos aqueles professores que passaram pela minha vida. E o convívio que a criança tem com os outros alunos é importantíssimo, né? Independente de bullying ou não, a criança vai ter que interagir com outras pessoas sempre, sempre. Fora o prazer que você tem de atividades em grupo, né? Seja discutindo, conversando no intervalo, no recreio, ou seja jogando bola, sei lá, qual é a preferência dessa criança. É assim, na reportagem, as crianças que eles citam que passaram por esse processo, eles relatam que elas não tiveram problemas com convivência com outras pessoas e tudo mais, mas eu acho que tem uma questão que é a noção da criança de autoridade sobre ela, sabe? Porque hoje em dia, uma coisa que prejudica muito o ensino não é só os professores em si, são os próprios alunos que prejudicam a sala de aula, né? Esses dias eu vi até no Facebook um vídeo de uma criança, um aluno que teve uma nota baixa numa prova, ele começou a confrontar a professora, pegou a prova da mão dela e falou, você é louca, me dá uma nota dessa, e os outros alunos falando, sabe, tipo, desafiando. Colaborando com o aluno desafiando a professora, e a professora fica sem reação, porque um aluno pegou o celular e começou a gravar, e ele pegou e falou, você é louca, você nunca vai me dar essa nota, olha o que eu faço com essa prova, e joga no chão, sabe? Então eu acho que muito da dificuldade que os professores têm no ensino vem dos alunos, essa educação que eles têm vem de casa, não tem como. Então você realmente tirar uma criança de dentro da escola para ensinar ela dentro de casa, e essa noção que ele vai ter de autoridade, sabe, dessa pirâmide, então assim, dele ter essa noção de quem é o professor, de quem é o diretor, das autoridades que tem sobre ele, dessa questão do respeito, eu acho que isso tudo fica muito solto, porque ele vai ter noção apenas da autoridade dos pais deles e só, então você vai achar que seu pai é seus pais e pronto, e o resto, né? E você não tem que respeitar mais ninguém, você não tem que ouvir mais ninguém, ninguém mais vai te ensinar nada, só seus pais, você só se aprende em casa, sendo que a gente aprende todo dia com todas as pessoas, né? Eu acho que a habilidade mais importante que a criança vai aprender na escola é a de se virar sozinha, né? Ela não vai ter o pai e a mãe lá em cima do ombro falando o que ela tem que fazer ou não fazer. Isso é importantíssimo para a formação de qualquer ser humano, né? Ele tem que aprender a se virar. Quando a gente não era um ser urbano, que tinha escolas e tudo mais, a necessidade fazia a criança aprender, né? Ela ter sede fazia ela ir atrás de água, ela ter fome fazia ir atrás de comida. Hoje em dia são diferentes, né? As atividades que a gente desempenha no dia a dia não tem nada a ver com as nossas necessidades. Você tem que lidar com o chefe, você tem que lidar com um colega de trabalho que não sabe trabalhar em grupo. Você tem que aprender a se comunicar melhor com qualquer tipo de pessoa. Então, eu acredito que se eu tivesse esse tipo de educação dentro de casa, hoje eu teria mais dificuldades no mercado de trabalho do que eu tenho hoje. Com certeza, é isso que eu acho que é um reflexo no futuro da criança. Porque tudo bem, quando ela é criança, você consegue gerenciar de alguma maneira, né? Você consegue educar e você consegue colocar ela nos trilhos, entre aspas. Mas e depois quando ela for adulto, sabe? Essa noção mesmo de hierarquia, de respeito, se ela não tem na escola, não vai ter lugar nenhum. Ela vai chegar no mercado de trabalho e ela vai ficar meio perdida, porque ela não vai entender muito bem. Tudo bem, os pais podem explicar, mas não é a mesma coisa que você vivenciar aquilo, né? Vai ficar meio que nem aquele filme do Adam Sandler, o garoto da água, sabe? Que ele vai pra escola e ele começa a discutir com os professores. Não, minha mãe não me ensinou assim, sabe? Então, quer dizer, a criança não vai ter muito essa noção. E uma outra coisa é que os pais, eles vão meio que direcionar o ensino para as coisas que eles querem, né? Então, enquanto na escola você tem uma aula de matemática, uma aula de história, uma aula de geografia, isso, em casa não. Se os seus pais querem que você seja pianista, eles vão te dar 6 horas de aula de piano e 30 minutos de aula de matemática. Se os pais têm uma projeção de querem que você seja médico, eles vão te dar o dia inteiro de biologia e 40 minutos de língua portuguesa. Então, tem um pouco dessa desse anseio dos pais em passar o tipo de ensino que eles querem para os alunos, enquanto na escola acaba sendo geral, todo mundo tem que ter a mesma quantidade de conhecimento em todas as matérias, né? E aí, para complementar uma outra matéria que eu acabei vendo ontem mesmo no Estadão, de que o ensino estadual, eles têm um projeto de colocar para o ensino médio, nos dois últimos anos, né, no segundo e no terceiro, dos alunos poderem escolher algumas matérias. Que é meio que o modelo americano, né? Dos alunos poderem direcionar o ensino para as coisas que eles têm mais afinidade. Então, eu acho que isso vai ser bom, porque a criança, o aluno, né, já sai da escola um pouco direcionado para as coisas que ele gosta, né? Não necessariamente ele tem que ter aulas de coisas que talvez não sejam tão importantes para a formação no futuro dele. É, mas eu vejo essa questão como uma crise no ensino mesmo, porque a questão de como nós aprendemos está mudando bastante, assim. E o nosso sistema, principalmente o sistema de ensino brasileiro que a gente tem hoje, é aquele ensino bem fragmentado que vem ensinar a pessoa a trabalhar na indústria, né, que vem da questão da revolução industrial. Você aprende matemática, português, e são partes bem específicas de um conteúdo fragmentado, né? Você não aprende como o mundo funciona num todo, com as matérias interligadas, essa coisa mais interdisciplinar. Com essa coisa da tecnologia tão presente em nossas vidas hoje em dia, a gente vê que a gente pode aprender em qualquer lugar. Eu acho que muitos desses pais que estão pensando em ensinar eles mesmos, eles estão vendo essa dificuldade que as escolas têm para modificar um pouco esse sistema de ensino que a gente vive hoje, porque as coisas não são tão fragmentadas, as coisas elas são interligadas, as coisas se unem uma com as outras, matemática se une com história e com português. Eu acho que essa é a crise maior, porque a pessoa ela pode aprender sozinha, só que ela tem que ter as ferramentas para aprender, né? Ela tem que saber buscar, ela tem que saber fazer uma pesquisa. E é claro que uma pessoa que só aprende com o pai ou com a mãe, ela vai ter um viés muito unilateral das coisas, né? Eu acho que é mais a evolução da educação, é você conseguir aprender de acordo com as ferramentas que você tem ao seu alcance, né? E conseguir tirar o melhor das informações e conseguir absorver. Assim, eu acho que com uma pessoa só sendo seu mestre, seu tutor, você vai ter uma visão muito unilateral mesmo da situação. E você precisa ter uma visão bem mais abrangente das coisas, né? Em determinado momento da minha vida, eu comecei a estudar em escolas técnicas, né? Eu estudava o dia inteiro. Na parte da manhã, eu tinha um ensino básico, que toda criança de escola pública tem, e na parte da tarde eu fazia a escola técnica, onde eu aprendia a trabalhar dentro da indústria mesmo. E eu acho que foi importante pra mim ter vivido esses dois mundos em separado, porque me deu uma noção do que tem na vida, o que eu podia seguir de caminhos. Foi como um laboratório para eu conseguir escolher mais facilmente aquilo que eu queria de faculdade. Hoje eu sigo uma área profissional totalmente diferente, né? Eu nunca me aproximei de um torno industrial, nunca soldei uma placa de eletrônica, mas eu tenho certeza que esse conhecimento me ajudou nas escolhas que eu tive hoje, assim. E é importante você entender o mundo como ele funciona. É importante você saber ler um manual de uma máquina e entender para que aquilo serve, né? Independente do que seja, eu aprendi a buscar o conhecimento necessário para eu executar uma tarefa, independente de qual seja. Eu aprendi que se eu preciso fazer uma coisa funcionar, eu tenho que estudar ela. E isso foi fundamental para a minha vida. Agora, colegas meus, por exemplo, eles dentro das escolas técnicas, você tem várias linhas que você pode seguir, né? Outros escolheram linhas mais artísticas e eles seguiram caminhos mais artísticos, que eram as aptidões deles, né? Num ensino dentro de casa, você não vai ter nenhuma dessas possibilidades. Não tem como você simular dentro da sua casa um ambiente de trabalho industrial, um ambiente de trabalho de uma confecção de moda. Não tem como você simular esses ambientes dentro da sua casa com seu pai e com sua mãe. É impossível ter essa dinâmica. Então, eu acho que a solução é justamente o oposto dessa. É você tirar a criança de dentro de casa e colocar ela cada vez mais no convívio comum, ensinar ela a aprender sozinha. Porque hoje em dia, buscar um conhecimento é muito fácil com a internet. Qualquer coisa que você precisa fazer, você acha em um vídeo de 10 minutos no YouTube que vai te explicar exatamente aquilo que, os 10 passos para atingir aquele objetivo. Então você tem que ser capaz de fazer as perguntas certas lá no Google, né? Você não precisa mais ser capaz de guardar todo aquele conhecimento na sua cabeça. certeza. E uma outra questão que eles abordam dentro dessa reportagem é assim, quem deve decidir por isso, né? Será que as crianças têm um dizer dentro disso? Porque muitos deles afirmam que as crianças não se adaptaram dentro das escolas. Então, será que não é uma questão de você tentar outras escolas ou tentar conversar melhor com os professores, com a direção ou com o próprio aluno, com a própria criança, para entender o porquê dele não estar se adaptando? Ou será que realmente é melhor você perguntar o que ela acha? Porque, assim, para mim, se minha mãe perguntasse, quando eu tava na quinta série, ah, você quer ir para a escola? Eu falo, não. Não quero ir pra escola, eu não tô nem aí, tem que acordar cedo, colocar um uniforme ridículo, eu não quero ir pra escola. Então, será que realmente o aluno tem que ter um dizer nisso? Será que isso importa tanto? E se essa questão da adaptação, não é? Às vezes o problema tá no próprio aluno, numa questão de socialização, uma criança tímida, uma criança fechada. Será que isso não tem outras formas de trabalhar, né? Se você tirar a criança da escola e guardar ela na bolha do lar... Eu acho que a primeira coisa que me preocupa é que o mundo é muito competitivo, né? Independente da área que você vai seguir, você sempre vai ter competição. Mesmo que você opte por uma carreira totalmente humana, artística, pareça ser super altruísta, você sofre competição. Por exemplo, nesse caso do Hospital do Câncer aí, que a Ju citou mais cedo num livro, ele concorre entre ser o melhor do país com outros hospitais. Se ele for o melhor, ele consegue mais visibilidade, ele consegue mais patrocínio, mais dinheiro. Então, mesmo num ramo de atividade onde o meio não é competitivo, a competição tá ali. Então, uma criança que não tá bem preparada, ela vai competir com outras que estão muito bem preparadas e ela pode ficar atrás. Ela vai ter dificuldades em uma entrevista de emprego, vai ter dificuldades numa dinâmica de grupo, vai ter dificuldades num vestibular, vai ter dificuldades em vários momentos. Em outros, ela vai ter vantagem, claro, com certeza. Mas será que você vai submeter seu filho a esse problema? Ou será que você quer que ele se encaixe melhor e consiga disputar em pé de igualdade com outras crianças? É, então, o que eu falei no começo, que talvez fosse uma coisa meio utópica, né? É a questão de você querer lutar por uma coisa melhor, sabe? De os pais, ao invés de tirar os filhos da escola, talvez lutar por um ensino melhor, sabe? Não só um ensino público, mas um ensino particular mesmo. Porque muitas escolas você paga um valor de mensalidade, o aluno passa horas assistindo filme, sabe? Não que o filme não possa agregar alguma coisa pro ensino. Claro que pode, mas muitas vezes não tem a atenção que ele poderia ter, não tem uma dedicação mais individual dos professores, assim, eu não tô aqui pra diagnosticar qual seria a melhor solução pra melhorar o ensino, mas eu acho que muitas vezes falta, principalmente aqui no Brasil, o posicionamento, né, das pessoas de irem atrás do que elas acham melhor. É, tem muito pai que acha que pagando a escola ele tá terceirizando o problema, né? Exato. A solução não é você tirar a criança de dentro da escola e trazer pro colo dos pais, você colocar os pais dentro da escola, talvez. Isso daí é a abordagem mais difícil que ninguém tá tentando. É, então, e a questão que eu falei do comportamento, sabe? Ao invés dos pais darem uma educação melhor no que diz respeito à educação domiciliar, a ensinar o respeito na sala de aula, sabe? Com os professores. Poxa, muito aluno... Hoje em dia, os alunos desrespeitam tanto os professores que quem sofre bullying na sala de aula são os professores, porque os alunos... É tanto desrespeito, tanto descaso que quem acaba sofrendo bullying na sala de aula são os próprios professores, porque os alunos se unem contra... Então, quer dizer, você não pode dar uma nota baixa num aluno que não teve um desempenho bom, porque senão ele vai te humilhar na frente dos outros alunos. Então, os professores também são reféns, né? Então, eu acho que, de repente, falta um posicionamento dos pais a ajudar a melhorar isso. Sem falar que os professores ganham um valor hora-aula muito baixo, acabam tendo que dar muitas horas aula por semana para conseguir sustentar suas famílias, e é complicado, porque o professor, querendo ou não, ele é um profissional super qualificado, estudou muitos anos e tá desempenhando um papel, uma tarefa ali todo dia muito difícil, ganhando pouco por isso, né? Exatamente. Um pouco sobre um filme aí, que é o Ex Machina, que é uma ficção científica que fala um pouco sobre o Caleb, que trabalha na empresa Blue Book, e ele foi selecionado para testar uma inteligência artificial. E ele vai pra essa instalação pra testar essa nova inteligência artificial, só que a princípio ele não sabe do que se trata. E ele é apresentado pra Ava, que é esta máquina, como se fosse um robô, mas ela tem inteligência artificial. E com o tempo ela vai se envolvendo com ela, porque ela é bem humanizada, assim, e ele acaba se apaixonando e assim vai desenrolando o filme, né? Mas o que eu achei interessante pra gente trazer pra discussão, essa coisa da inteligência artificial maligna e maléfica que a gente tá acostumada a ver nas obras de ficção científica mesmo. É, eu acho que esse tipo de inteligência artificial já foi bem explorada por diversas obras, assim. E eu não vejo muito assim, né? Eu vejo que, assim, é um medo do desconhecido que o ser humano tem de uma coisa que é inevitável, que está aí, que em breve vai acontecer, pelo menos é o que muitos estudiosos dizem, que em breve a inteligência artificial, ela vai se manifestar, vai ser desenvolvida e assim, é um medo da humanidade, né? Que isso venha para destruir a raça humana. É, eu acho que é justamente isso, é o medo do desconhecido que o ser humano tem, com aquela coisa de que as máquinas vão vir para substituir os homens e tomar nossos empregos e dominar tudo e vão sair de controle, ter vontade própria, destruir a humanidade. É, acho que é um medo meio intrínseco que o ser humano tem de que isso possa acontecer. Realmente tem poucos filmes, obras que retratam o contrário, né? Tipo O Homem Bicentenário ou até o Wall-E, né? Que é a tecnologia trabalhando em favor do homem. Mas não sei se isso realmente vai acontecer, né? Um dia, assim, no futuro muito distante, de sair do controle do homem e as máquinas fazerem coisas mais inteligentes do que a capacidade humana. Porque eu acredito que ao mesmo tempo que a tecnologia desenvolve, é porque o ser humano tá evoluindo, né? Então a inteligência humana tá evoluindo. Senão ele não seria capaz de criar uma máquina tão inteligente quanto o homem, né? Então acho que é... Mas é que eu acho que o pressuposto da inteligência artificial é que ela vai ser tão independente, de certa forma, que ela vai conseguir evoluir independente da nossa evolução, né? Assim, ela vai conseguir exterminar a raça humana e vai subjugar o que nós somos e vai passar a existir independente da gente. Então nós vamos ser os criadores da nossa própria extinção, né? Mais ou menos assim. É, nós temos hoje em dia computadores que conseguem pensar de forma mais rápida, mais veloz, mais complexa que um ser humano. A questão é que, por exemplo, um computador, ele precisa do ser humano para ser operado. A partir do momento que um computador conseguir se fabricar sozinho e evoluir sozinho, esse momento é o breaking point, é o momento mais importante da inteligência artificial. É quando eles chamam de singularidade, né? Que a inteligência artificial vai conseguir andar sozinha. Esse filme é meio que um ensaio da singularidade, né? É a inteligência artificial querendo tomar atitudes e ações independente do homem, né? Ela fazendo aquilo que ela quer fazer. E é esse o maior medo, né? Porque as máquinas, elas estão aí fazendo serviço por nós desde que elas começaram a existir, né? Hoje em dia você tem indústria que produz um carro inteiro com o mínimo de interferência humana possível. Há um tempo atrás ia ser impossível fazer uma caixinha de madeira sem nenhuma interferência humana. Então, essa questão de perder emprego, de tomar o lugar, é uma discussão que a gente não sabe como é que vai ser, né? Porque a gente já tá perdendo emprego pra máquina há muito tempo. A questão é que o trabalho que o ser humano faz vai ter que mudar, né? A perspectiva vai ser diferente. Tem plantações muito industrializadas, muito mecanizadas, que um cara sozinho ele consegue operar muitas máquinas, né? Então, é diferente, é difícil saber o que vai acontecer. Se essa inteligência artificial vai ser boa ou ruim. Mas vocês acham possível que uma inteligência artificial, que ela venha, que a sua existência seja para destruir a existência humana, sabe? Porque eu acho que, assim, o grande medo do homem é que o pior do homem vá para a máquina, né? E tudo que é de ruim no homem, que é essa coisa do poder e das emoções negativas, sejam transportadas para a máquina e que elas acabem sendo o pior do humano, né? Em vez de levar só o melhor que nós temos, que é a caridade, o amor e todas as nossas emoções positivas, ao invés disso, que seja o egoísmo, as partes negativas que o homem tem, né? E por que que a máquina não pegaria o melhor do homem, e sim o pior, né? Na verdade, eu acho que a máquina, ela nunca vai pegar essa essência humana, nem boa, nem ruim, porque a base dela é lógica. Então, pode ser que a lógica, a matemática, do final das contas, não seja o melhor, entre aspas, para a humanidade, ou não seja a coisa mais caridosa a fazer, mas ela sempre opera de uma maneira lógica. Então, assim, A mais B vai ser igual a C, entendeu? Então, não tem caridade, não tem amor. Então, não é quer dizer que ela tem sentimentos ou esse tipo de coisa. Eu acho que ela trabalha, assim, né? Coisa que é matemática para ela. Não que ela vai ser boa ou ruim, mas ela vai trabalhar na coisa lógica, então isso às vezes pode afetar negativamente ou positivamente a humanidade em si, né? É, em muitos filmes a gente vê a inteligência artificial ela obedecendo diretrizes, né? No Robocop tem as diretrizes, no Eu, Robô tem as leis da robótica, então depende da motivação que aquela inteligência artificial tem. Se a motivação dela for autopreservação, se a raça humana se provar uma ameaça para ela, ela vai tentar destruir a raça humana. Se a motivação dela for a preservação do meio ambiente, por exemplo, do planeta Terra, e a raça humana se provar uma ameaça para o planeta Terra, ela vai ir contra essa ameaça. Agora, se a motivação dessa inteligência artificial for melhorar a vida do ser humano, vai ser esse o motivo dela existir. Todas as ações dela vão levar para esse lado. É, hoje a gente tem, como eu falei antes, a gente tem máquinas capazes de dar respostas muito boas, mas não tem máquinas capazes de chegar ao nosso... simulação do nosso sentimento, né? Tanto que nesse filme, o cientista que dá a vida lá, a inteligência artificial, que idealiza a coisa, que constrói tudo, ele vem de um mercado de search engine, que é o Google, é a pesquisa. Ele dá um jeito de usar o método de pesquisa para simular a inteligência humana, como ela funciona. E é isso. E é isso. Vamos agora olhar os próximos episódios, né? De acordo com as novas tecnologias que vem por aí, pra ver se a inteligência artificial será maligna. Realmente. Eu já registro que eu tô do lado das máquinas. Se eles quiserem me alistar, eu faço qualquer coisa. Vai virar um robô. Tenho certeza que eles vão vencer, então. É, com certeza, eu também acho. Se não pode vencer, eles vão vencer eles, né? A primeira coisa que eu queria conversar era sobre um projeto que eu vi em outro podcast, no Hackingcast, que é um podcast bem de nicho, né, para profissionais de TI e pessoas entusiastas do ramo. O projeto chama Mold, é um projeto feito por brasileiros entusiastas de música. Hoje um guitarrista, ele acaba tendo que comprar muitos equipamentos para melhorar o som ou chegar naquele som que ele quer. São pedaleiras, distorções, processadores de efeito. Isso daí é tudo muito caro, né? E existem poucos fabricantes e ele fica preso a esses fabricantes. E aí ele compra um equipamento, depois de alguns meses, algumas semanas, ele quer fazer um novo efeito com aquilo, aquele equipamento não serve mais, ele tem que comprar nova versão, despender um monte de dinheiro. Pensando nisso, o pessoal da Mold, eles criaram um equipamento. Você tem lá dentro um processador, um computador completo. Dentro de uma interface bem simples, você simula aqueles equipamentos que você teria na realidade. Então, você tem uma janelinha muito simples, onde você clica e arrasta lá os equipamentos, liga um no outro, obtém os efeitos lá dentro. Aí, você pode levar para ensaios, para shows, essas coisas. Eles fizeram um projeto dentro do Kickstarter, conseguiram um financiamento excelente e já estão planejando aí a entrega desses primeiros produtos. Vocês podem entrar no site que tem no link, vocês vão ver como é que funciona o equipamento, tem algumas versões diferentes, né, uma versão mais simples e uma versão mais complexa, mas o que eu queria trazer para a discussão mesmo é o fato de que eles desistiram de trabalhar no Brasil e os brasileiros que estão envolvidos no projeto, eles estão indo para fora, eles abriram uma empresa na Califórnia, essas primeiras unidades que eles estão disponibilizando em larga escala, eles estão fazendo lá nos Estados Unidos... Mas eles já estão saindo, inclusive dos Estados Unidos, indo para a Alemanha para tocar o projeto por lá, por conta de incentivos e facilidades, né? Aqui no Brasil, para eles, foi inviável tocar o projeto aqui. Tanto na parte industrial da coisa, né? Fabricar as peças e tudo mais. E é triste ver um projeto que tem um claro futuro tendo que sair do Brasil, assim. E para eles, quando eles colocaram o projeto no Kickstarter, né? O Kickstarter, ele é mundial, eles tiveram muito mais procura de estrangeiros do que de brasileiros. Porque aqui dentro do Brasil, o projeto deles concorre, em termos de preço, muito próximo dos concorrentes. Mas o valor final desse produto, ele fica mais em conta para o consumidor final do que esse monte de coisas que uma pessoa teria que comprar? É que tá, como é uma coisa muito experimental, ainda não dá para você falar claramente que ele vai sentir essa diferença de preço. com certeza quem entende um pouco do negócio sabe da diferença. Eu não sou guitarrista e eu sei que esse produto, ele substitui muitos outros, né? E muitos outros que eu teria que comprar de novo daqui a alguns anos. A ideia é que ele não precise ser trocado. Eles fizeram de uma forma em que, por muito menos, no longo prazo você tem vantagem. O que mais me deixou intrigado foi o fato de como é difícil para uma empresa brasileira sobreviver aqui. Até por conta de impostos, né? Porque tudo que você vai ter que ser feito aqui é muito difícil, né? Aprovação e até o próprio pagamento dos encargos, tanto de mão de obra como de produção, distribuição. Isso tudo é muito difícil aqui, né? Tanto que muita coisa que a gente vê que é importada, aqui acaba sendo um valor absurdo por causa dos impostos. Então é bem complicado essa questão, né? Muitos dos componentes eletrônicos lá tem que vir da China, né? Eles montam um projeto aqui, mandam pra lá ser industrializado. E é muito mais barato fazer lá. O problema é que quando esse produto que foi feito lá na China entra no Brasil, ele entra muito mais caro aqui do que entraria em outro país. Então tá mais barato pra eles levar o produto da China pros Estados Unidos, fazer o assembling, né? Juntar todas as partes lá e depois mandar pro Brasil. Assim eles concorrem no mesmo preço que um concorrente aqui dentro. Então, porque a própria mão de obra, assim, muita gente tá optando por tirar do Brasil, né? Por conta de todas essas dificuldades. E é triste, né? Você vê uma coisa que tem uma iniciativa brasileira, que tem uma coisa que poderia crescer aqui, ter que tomar forma mesmo em outro lugar aqui por falta de infraestrutura mesmo do país de aguentar esse tipo de novidade, de tecnologia, né? É um grande problema que a gente tem é que, por exemplo, a hora de trabalho que um profissional recebe aqui, principalmente na minha área aqui de tecnologia, né? Que um programador, por exemplo, ele recebe aqui no Brasil, é muito menor do que a hora de trabalho que um programador americano recebe, né? Então, além desse pessoal, desses outros mercados estarem roubando a melhor parte da nossa mão de obra para lá, o nosso programador aqui, ele tem que concorrer com esse pessoal lá, que tá ganhando melhor, é mais bem remunerado, e acaba tendo que concorrer no mesmo preço, porque para uma empresa pagar um programador brasileiro e pagar um programador americano, acaba saindo elas por elas. Mesmo o programador recebendo muito menos aqui, né? E quando você parte para uma concorrência mundial, que é o cenário de TI hoje, você não tá concorrendo só com entre um brasileiro e um americano, você tá concorrendo com um indiano, que ele se sujeita a receber muito menos, porque a moeda é fraca, porque o mercado é diferente, porque a concorrência é maior. Então, além de ter essa concorrência direta por um preço menor, você tem a concorrência ainda da pessoa, né, que se sujeita a receber menos. Então o mercado brasileiro cada vez só diminui nesse quesito e é difícil ver, assim, gente perdendo oportunidade por conta disso, né? Essa questão do mercado, assim, ela é bem complicada, não só no mercado de tecnologia, mas acho que no mercado em si, né, porque as pessoas que têm uma formação boa aqui no Brasil, em diversas áreas, muitas vezes elas acabam optando por ir trabalhar fora, porque aqui no Brasil, primeiro, que você acaba não tendo reconhecimento que você poderia ter por ter uma formação bacana, uma pós, um doutorado, MBA, enfim, diversos diplomas que você pode ter aqui, às vezes a remuneração não acompanha, e você, em outro lugar, você vai ser mais reconhecido por você falar várias línguas e por você ter um conhecimento maior, a qualidade de vida, né, acaba sendo melhor. Então, os profissionais acabam optando por sair daqui por realmente condições de vida melhor, né, em outros lugares. É, com certeza. A questão que eu queria trazer com esse assunto era realmente mostrar um exemplo prático de que o custo Brasil está sendo dificultoso para a evolução do Brasil, né? Exatamente. Com certeza. Agora, uma outra coisa que eu queria compartilhar é uma notícia que eu vi aí em vários portais de cultura pop. E o Jason Statham, que é aquele ator porradeiro, conhecido por Adrenalina, por bater em todo mundo com uma mangueira, por fazer mercenários e jogar faca pra todo lado, ele tá sendo cotado pra fazer o vilão mercenário dentro da série do Demolidor, que tá passando na Netflix. É uma escolha, assim, muito estranha, porque ele ganha muito dinheiro perto dos outros, ele com certeza vai pedir muito dinheiro perto dos outros atores, pra fazer um vilão ali, é uma coisa meio estranha, né? Não sei se é verdade, não sei se é mentira, mas pelo menos mostra que as séries da Netflix estão evoluindo cada vez mais, né? É, não sei se rola também uma identificação, né, do ator com a série, com o personagem, de querer fazer parte disso, né? Apesar de não estar muito na linha que ele segue, assim, dos filmes. Mas acho que é legal porque as séries do Netflix têm evoluído, né? Têm sido muito aclamadas, né? Tanto pelo público como pelos próprios atores, né? E do mercado de querer fazer parte desses projetos. O Netflix tá numa fase ótima, porque eu fico com a sensação de que praticamente todo final de semana eu tenho alguma coisa pra assistir e eu vou assistir uma coisa de qualidade, né? Eu não vou ter que rezar pra aquilo ser bom. Até agora o Netflix não me decepcionou em nada, assim. Algumas coisas que eles fazem são muito de nicho, né? Tem muito stand-up comedy lá dentro, tem coisas pra criança, tem animação. Mas dentro da proposta, eles estão num nível de qualidade excelente. Concordo. Também acho que eles estão procurando inovar cada vez mais, né? Sempre trazendo coisas de nichos diferentes. E, meu, a praticidade, né? De você pagar um valor bem pequeno por mês e ter tudo lá na sua mão. De colocar todas as temporadas de uma vez. Então acho que o Netflix tá ganhando cada vez mais espaço, não só no streaming, como na produção mesmo. E a questão, eu acho que mais bacana do Netflix é você poder ver o que você quiser, a hora que você quiser. Porque tem muitos canais com conteúdos ótimos, tipo HBO, por exemplo. Mas assim, a hora que eles passam, eu não estou disponível para assistir. Então você perde aquele conteúdo, né? Então a grande vantagem que eu vejo no Netflix é você poder ver aquele conteúdo a hora que você tiver disponibilidade. Então, realmente, eu acho que eles estão de parabéns quanto a isso. Também no valor acessível, né? Porque, às vezes, HBO, você tem que ter um pacote X na sua TV a cabo e não sei o que. E não é acessível pra todo mundo, né? E o Netflix, no valor de R$17 por mês, você tem acesso de qualquer lugar. Quer dizer, você pode acessar em qualquer computador, no celular. Você tem um conteúdo de qualidade, né? Porque, às vezes, as pessoas têm... Acho que mais no início, né, do Netflix, as pessoas falam, ah, mas é tão barato. Acho que não vale a pena, não deve ter tanta coisa. Sendo que eles têm cada vez mais coisas não produzidas por eles e a produção mesmo dele está cada vez melhor. É, eles não estão patrocinando a gente, tá? Mas são muito bem-vindos se quiserem patrocinar. Tomara, tomara. Oi, Netflix. Estamos aqui. Se pagar minha assinatura, eu já falo toda semana. Muito obrigado, pessoal, pela atenção e pela audiência. Quem tiver alguma dica aí de coisas bacanas, pode colocar nos comentários que a gente vai ler com prazer. Vamos aceitar dicas e os links das coisas que a gente vai falar vão estar aí nas postagens. E é isso. Obrigada, pessoal. Tchau. Tchau, tchau. Tchau.